Rimativos. JR. É. Fim dos tempos. Aí, mercadores da fé, tanta coisa pra falar. A nós vocês não enganam, vocês são mais conhecidos do que notas falsas. Ouve aí, ó. Fim dos tempos, tem muita coisa errada acontecendo. Um evangelho falso, pessoas se corrompendo por dinheiro, só lamentos, tudo fora do lugar. Muita gente vê, mas muitos fingem não enxergar. O evangelho distorcido, pessoas sem compromisso. Muitos criticam a ajuda, mas muito crente vem de Cristo. É tudo em troca da ganância e ambição. Pastor de cima do púlpito vendendo a salvação. Tudo fora do controle, tudo fora do normal. Pastor que é pego adulterando, o outro que vira homossexual. Eu já vi líderes atuando com indiferença, com olhar altiva, arrogância e prepotência. Se apoiando e abusando do poder que lhe pertence. Vive com nariz em pé e matando muito crente. Uma doença que se espalha, que machuca, que tortura. A falta de amor, essa doença não tem cura. O sonho de Tambera é bom se preocupar. Disfarçado e camuflado, está em todo lugar. Às vezes eles se acham imunes, mas são iguais. Adota foto, por favor, não confundem. Com olhos de Tambera é bom se preocupar. Disfarçado e camuflado, está em todo lugar. Às vezes eles se acham imunes, mas são iguais. Adota foto, por favor, não confundem. É tanta gente se vendendo e se rendendo pela fama pra ganhar grana. Pisa em todo mundo só para subir. Confesso que é difícil concordar com o evangélico 100% sem conceito. Estão surgindo por aí. Uma cantora gosta, separou de seu marido. Agora ganha grana num programa de domingo. A titia do Celinho falou que a crente vê se pode. Vive com pornografia na TV em horário nobre. Define nossa imagem com escândalo de absurdos. Pra subliminares e falsos testemunhos, distorcendo a verdade, fugindo da realidade. Vivendo outra identidade, se esconde com maquiagem. O grupo que não sabe de que lado vai correr. Negou a Cristo por causa de status, fama e poder. Não aprendeu que as coisas de Deus é pela graça. Agora viva no seu mundo de cubo e conto de fado. O sonho de Tambera é bom se preocupar. Disfarçado e camuflado, está em todo lugar. Às vezes eles se acham imunes, mas são iguais. Adota falsos, por favor, não confundem. Os olhos de Tambera é bom se preocupar. Disfarçado e camuflado, está em todo lugar. Às vezes eles se acham imunes, mas são iguais. Adota falsos, por favor, não confundem. E sem contar que tem disputa pela placa e pelos membros, distorcendo o mandamento do ID que é pra seguir. Cristo veio pra salvar e pra curar sem acepção. Fez tudo isso sem cobrar, ao contrário do que fazem por aí. Sem falar de alguns irmãos que cobra sempre comunhão. Se empolga com a pregação e já começa a chorar. Abraça um, abraça o outro, faz papel de mentiroso. Pois quando alguém precisa, ele nunca vai ajudar. Pessoas estão morrendo sentado numa cadeira, virando marionete, não enxergam o que está na frente. Vivendo na ilusão, andando sem direção, caminha na contramão, é crente matando crente. A falta de amor, de compreensão, de adorador, de compromisso, é cada um por si e Deus de lado. Cada um no seu mundinho, buscando o seu próprio bem. Se isso for corpo de Cristo, ele tá todo quebrado. O sonho de Tambera é bom se preocupar. Disfarçado e camuflado, está em todo lugar. Às vezes eles se acham imunes, mas são iguais. Adota fotos, por favor, não confundem. O sonho de Tambera é bom se preocupar. Disfarçado e camuflado, está em todo lugar. Às vezes eles se acham imunes, mas são iguais. Adota fotos, por favor, não confundem.